0, seu. Se aproximante TAP, que faça uma formação na outra rota. Essa prova de liberaria em Mogi. Azul 2782, autorizado desvio. Confirme por quantas milhas irá ser dado. Aproximadamente por mais 50 milhas. Gente, Azul 2782, autorizado desvio. Doutor Salvador, boa noite, a rua 5974, o 5974 aciona identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, o ajuste no 022. 050, chegada Bonf, via 5974. Contato 10122. Confirmado o ajuste no 022. Boa noite, SAM 3305, transfere, entra Delta. SAM 3305, aciona identificação via chegada Bonf. Mari, desça para o nível de voo 200 inicialmente. 200. 3305, desça para o nível de voo 060, ajuste no 022. 060, 022. 096 autorizado, mas pronto, táxi. Botar na Sara 2584, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para o nível de voo 400. Saída Arbor 400, Força Aérea 2584. Sener 6310, chame Centro Recife na frequência 12085, alterna 12545. Poderia confirmar, não entendeu direito a frequência. Sener 6310, chama Recife, frequência 12685, alterna 12545. Maravilha, 2085-2545, obrigado. Estabilizado, 4298. O 4298, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Sigil 4000, Xaner 6313. Xaner 6313, após ICAP, autorizada a descida para 2000 pés, o ajuste permanece no 022. Autorizado, final do procedimento, ele é X-Ray, reporte quando estabilizado. É, confirme posição ITAP, nós estamos na prova de pelo. Pois, gente, após a posição pelo, o Xaner 6313, autorizada a descida para 2000 pés. Após pelo, autorizado para 2000 pés. 6313. 5974, desça para 4000 pés, o ajuste no 022. 4000, via 5974. Controle autorizado, procedimento para o Xaner 6313. Ativa o Xaner 6313, autorizado, final do procedimento LSX-Way, reporte quando estabilizado. Reportarei. Xaner 6313, autorizado, Então 3305, desça para o nível de voo 050. 050, só 3305. Quatro, dois, nove, oito, no solo 01, na direita taxi tá, Fox Trot, controle solo no 21, décima 1. 21 no solo, passagem a ver. Do procedimento ILS X-Ray, chame a torre na frequência 118, décima 195. 1895, 963, 23. 298. Solo, voo 1096, 150 a bordo. 3 horas e 20, alterna, estamos vamos para o táxi. Seguro táxi via parte 120, aponto 010, torre 118, decimal 95, ajuste ao altímetro 1022, voo 1096. Parte 1 em Índia, do ponto externo, chama a torre 118.95, 1022. Uma boa noite, 1096. 3, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 5, 0 grau, 099. Passaíra 2584, voe na Proide Elefa. Proide Elefa, Passaíra 2584. Outro 298, dê passagem ao Boeing da Gol, que está taxiando para o ponto externo na ZER. Após, ingresso Juliette, portão 01. Eu não tinha visual com o tráfego da Gol, da passagem, após o ingresso, portão 1, para 298. Do 5974, após pelo, autorizada a descida para 2.000 pés, o ajuste permanece no 022, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Após pelo, autorizado 2.000 e foi reportarão estabilizado, aí o 5974. Salvador, boa noite, o gol 1096, aproximando-se do ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Autorizado, alinhar e manter, gol 1096. Alinhar e manter, 0096. Sua velocidade de cara? Está mantendo 2509. 6305, reduz a velocidade para 2209. 3305. Para 2584, chame o centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 3895, está autorizado, pode prontar. Autorizado, Samara, para o táxi, está 3895. do 2782, desça para o nível de voo 060, o ajuste em Salvador, 1022. 060, 1022, Sérgio 2782. Após ICAP, deixa para 3 mil pés, ajuste no 022. Após ICAP, 3 mil pés, vamos no 022, está 3.05. Livre de decolagem da pista no 0, gol, 1.0, 9.6. 3.05. Azul 2782, confirme sua velocidade indicada. 2782, 2.40. 2782, reduz a velocidade para 2209. Reduzindo 220 mais azul 2782. O 2782 informa o tráfego 1:15 rumo nordeste. Cruzando 4 mil pés em descida para 3 mil pés, o Airbus 320. 2727. Decolada 08, controle Salvador 120 decimal 8. Ok, chamando Salvador 208, bom, 1096. Reduz a velocidade para 1909. 1909, está 3305. Controle Salvador, é o gol 1096. 1096, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 370. Momo para 370, gol 1096. Estabilizado. 5974, complete o final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 1198, decimal 9800, obrigado. 3305, desça para 2 mil pés, autorizado, final do procedimento LS X-Ray, reporte com estabilizado. 2 mil pés, para o 3305. Informa o tráfego que precede, encontra-se com um grau de 1509, 9. Boa noite, ao Rio 5974, 597, vir rebaixar para baixo. Rio 5974, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 160 graus, 099. 5974. Autoriza vá por ti pro gol 1096. Até o texto da saída, o gol 1096. Mantendo. Tony Pop, prosseguindo a descida, Azul 2482. 2782, desça para 4 mil pés, ajuste no 022. 4 mil pés, 1022, Azul 2782. Saudação 3815 para o táxi 158 a bordo, 4 horas e 10 alterna com fins. Táxi ainda, ponto 010, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 1022. Via Índia, no ponto espera 1895, ajuste 1022, 3815, uma boa noite. Autorizado, final do procedimento INSX-Way, reposta estabilizada. 2 mil pés, reportará o INSX-Way estabilizado, Azul 2782. Piscina 6313, ingresso Juliette, portão 04. Ingressando para o 04-6313. Bono 096, mantém o perfil da saída, aguarde coordenação. Ok. 5974 no solo 13, livrou 1219, controle solo. 2782, reduz a velocidade para 1970 nós. Como o tráfego que precede encontra-se a 8 milhas com um grau de speed de 1309 nós. Redizendo a 70 mais, Azul 2782. Alfa Kilo Fax 3, nós. 3305, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 109. Pouso autorizado 10 para o T3, 305. Gol 076, aguarde. Gol 096, suba restrito ao nível de voo 330, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Sim, chamando o centro 2685, do alternado. Subindo restrito ao nível 330, chama Recife em 12685, secundária 12545. Ok, o Gol 1096, chamando, subindo o restrito ao 330, chama o centro em 12545, ou melhor, 12685, e o alternado é a frequência 12545, ok? Afirmativo. Ok, boa noite. Espera um segundo. Azul 2782, confirme, estabilizado. Estabilizado, Azul 2782, com 170 a mais. 2782, complete o final do procedimento LSX-Way, chame torre 118, decimal 95. 7785, muito obrigado, boa noite. Boa noite, Azul 2782. Azul 2783, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aproximação, aguardando pista livre, Azul 2782. E 305 no solo azul no meia direita Eco, 1-2-1-9, controle de solo. Corrijo, 1-2-1-1. 1-2-1-1, à direita, outra 3305. Solo Salvador Cordial, esse é o da 3305, Livrona Eco. 3805 da TAM, taxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, TAM 3605. Sinal dando 0. Afirmativo. Após passagem do mesmo autorizado, alinhar e manter pista no 0. Gente, TAM 3895. 7782, seu salto é 19, liberou 1-2-1-1. 2-1-1, boa noite. Salve, boa noite, azul 2182, Livrona 2-4. Excelente, azul 2, boa noite, taxa via Alfa Kilo, pode 3, tudo sem escada, 3 Romeu. 3 Romeu, confirma. Isso aí de cadeia 3, Romeu. Ok, obrigado. Pronto, está 3895. Sim, são 3895, decolagem autorizada, vento no 60 grau 099. Iniciando, está 3895. 2895, decolada 21, chamo controle 120, decimal 80. 2080, tá 3815. Boa noite, está em contato com o radar, mantenha o linha de voo 300 via saída da EL. Autorizado 300 via da EL, tá 3815. 3815, autorizado. Pode vir, voar direto, posição lenta, senhores. 3815, autorizado, valida. Direto lenta, tá 3815. falou, Dandrei 858 agora para o táxi. PLB de 144, alterna João Pessoa, 3h24 de autonomia. Dandrei 858, táxi à direita via Índia, ponto de espera Torre 1, 18.95, posiciona 022, bom voo. Afirmativo no 022, à direita na Índia, 18.1, obrigado, boa noite, 3258. São 38 no 5, chame o centro Recife, frequência 13325. 3325, uma boa noite. Boa noite, São 3858, pronto da 1 a 0. Boa noite, São 3858, autorizada a linha de decolar, pistão no 0, vento no 60 graus, 089. A linha decolou no 0, São 3858. Escola Salvador, Oceané 6313, autorização São Paulo Guarulhos, com informação é. Oceané 6316, boa noite, Guarulhos, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da EL, Leda Mótiva, via Pesulão 10 até Taubaté. 5407, transponder, controle 120, decima 8. Controle 120, decima 8. Aprovou o Guarulhos, colando a pistola no zero, curva direita, saída da EL, Leda, ótima. Transfeito Lomo no zero, Taubaté. Transponder 5407, controle 120, foi em Oxané, que é 3.3, na ponte número 4. Oxané, minha 3, o treinamento correto, repartição, tiro pushback, treinamento. Portamento, Oxané, 3, 1, 3. Oito, decolado aos 31, não chamo o controle, 120, decimal 8. 208, 3258, por noite. Controle muito, boa noite, da 3858, na Momo. Francisca, pode, código. Se código, se disponível. A 3858, contato radar, suba ao 330, voe código. Afirmativo, agradecemos, a 3858 ao 330. controle da 3258, eu poderia coordenar a posição de frote para o 358. Tráfego no setor, aguarde contato com o centro de Recife. Ok, obrigado. Boa noite, boa noite, vou em Pelô, desça 4.000 pés, ajuste 1022. Pelô 4.022, boa noite, boa noite. Boa noite, 1246, ciente da informação é que desce 1080. 1246, desce via Bonfi para 050, ajuste 1022. 050, 022, na Bonfi, 1246. A 6224, voe Duna, desça 2.000 pés, ajuste no 022. Boa Duna, desce para 2.000, no 022, Xané 6224. Controle Gol 988, você está um pequeno desvio à direita, proa 235 por 10 milhas para essa forma. Entendi. Salvador, boa noite, Gol 1170. Gol 1170, via Mari para 050, ajuste no 022. 022 via Mari, Gol 1170. São 3858, chame centro Recife, frequência 12685. 25, boa. Rio 5972, via Ponce, desce para o 060. Ajuste no 022. Via Ponce, 060, 022. 972, reduza para 2509. Reduzindo 2509, 022. Gol 988. Prossiga. Referência, pode prosseguir até 2000. Até 2000, Duna, seu critério autorizado ILS, ajuste no 022, reporte estabilizado. Então vai voar Duna descendo para 2000, 1022, gol no 888. Azul 49820 da ECO. Azul 4089. Boa noite, para Recife, nível 310 autorizado. Decolagem da 10, curva de esquerda, subida por Cajamo Caju, via Bezo Luna 7. 54 no 3 transponder, controle 120.8. Reduza para 220, número 2, autorizado ELS. Reduzindo 2209, número 2, autorizado ELS. Puxar a minha 224. Correção, professor, para o estiver estacionamento. Alô, boa noite, Europa 048. Chama a torre 1985, vai ter 1985. A 224, reduza para 1809. Reduzir na 030, Chanel 6234. Copy Marana, Europa 0 Airport. Chanel 3 Airport, level 350. Departure runway 10, left turn. Pouca departure, Z-Par transition. Zulu, India, Papa, Alfa, Romeo. Via upper low 10, then according for quad plan. It's clock 51, correction, clock 5410. Travador approach frequency 120.8. Voo 246, reduza para 1709. Reduzir 170, está atingindo 5.050 na 246. Isso para 2.000 pés, ajuste no 022. 2.000 no 022, na 246. Era fazer a range forward, direct correct, coming right for pushback and start. Ok, eu call you in 2 minutes. Prova 1970, subtração por esquerda para 020. Esquerda 020 na proa, 1970. Xanamia 224, reduza para aproximação. Reduzindo, Xanamia 224, está no log. Baixou, travou, disposto, carteira 10988. Estabilizado? Um 888, chame a torre, 1895. Chame a minha 224, forma laser na final, presente posição, lado esquerdo. Tente 6224, será reportado, chame a torre 1895. 1895, boa. Boa, boa noite, chame a minha 224, LS, zona 0. Boa noite, Xanamia 224, continua em aproximação, aguardando a pista livre. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, Xanamia 224. Vai atingir 5.000, 1.970. 1.970, desce para 2.000 pés, 1.022. 0.022, é 2.000 pés, 1.970. Voo 1170, reduza para 1809. Vai reduzir, voo 1170. T5972, prossegue via para 2.000 pés, 1022. 2.000, 1022, 5972. Voo 1170, para o localizador, direita 060. Direita 060, voo 1170. 2 milhas atrás. Negativo, tem um traço cuja prosseguindo atrás. Caso Negativo, pista livre, início remetido e subo para 2.000 pés, ok? Certo. Autorizando o localizador nessa prova, algum número especial? Ativo. Fase 72, reduza para 200. 200, final das 2. Estabilizado na 246. 246, chama a torre 1895. 5 graus. Zó, muito boa noite, eu vou na 246, passando a Duna, estabilizado, visual com o carro. Gente, vou na 246, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. É lá. Desce no glide completo ILS com a torre 1895. 1895, 1895, obrigado. Solo 51, agiliza a liberação à direita via Fox, chamo solo 1219. 219, certo? Corrija, 219. Padrão, boa noite, 1170, estabilizado no ILS, estamos agora. Chename 224, pouso autorizado, pista na 0, vento no 60 grau, 09 Mach. Livre pouso, Chename 224. Lúcia, taxi via Alfa, portão 08. Alfa, portão 08. Observador, 4908, Chename 28. Lúcia, autorizado, chame o taxi, 4908, 4980. Mari, voe Duna. Após Mari, Duna, 970. M224 no solo 53, libera a direita via Fox no 211. 211, libera na Fox, chama M224. Salvador, boa noite, eu chamo M224, liberou na Fox. Chamo M224, boa noite, táxi lento via Alfa, reportar antes da Juliette. Táxi lento via Alfa, reportar antes da Juliette, chamo M224. Zona 246, cheque o trem, vento 1.60 graus, 099, pouso autorizado, pistão na 0. Livre pouso na 246. É 3.13, decolada 5.4, chamo controle, 1.2080, bom voo. 2.080, Xenai, 6.313, uma boa noite. Salvador, boa noite, Xenai 6313, decolou na Daemo. 6313, contato radar, suba 360 via Daemo. 360 via Daemo, Xenai 6313. Senhor, base de Luna 970, desce para 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 022. 3000, autorizado LS no 022, no 970. A 246 no sala 56, Barovia Eco, chama 121 decimal 1. Eco 21 1 no 246.